Ora, bem-vindos a todos a mais um podcast, este gravado no dia 14 de 8 de 2017. Sejam bem-vindos. Hoje tinha planeado falar em algumas coisas relacionadas com o aquecimento global. Tinha aqui uns clipes já daqueles cientistas que fazem parte da parcela abaixo da percentagem da grande maioria que anunciam ser a opinião que todos nós temos que adotar. Mas realmente talvez passe só um clipe de ostracização do Al Gore, porque no novo filme dele a retificar todas as datas e previsões que ele teve e dar uma palmadinha nas costas, sendo ele hoje o milionário do carbono, a dizer que tudo o que não aconteceu na primeira tese foi graças às ações que instituições como a dele conseguiram com sucesso manipular mais uma vez o sistema financeiro mundial em troca da grande culpa que nós como cidadãos temos, apesar das corporações continuarem a poluir de forma maciça. Mas se calhar hoje vou-me virar assim um bocadinho, porque achei piada aqui a uns eventos que aconteceram no Twitter, que teve alguma piada, que foi assim um comentário que eu levei assim um bocado, logo assim em primeira instância, levei o comentário assim um bocado radical demais. E não é por nada, mas eu já ouvi discursos radicais dos dois lados, mas hoje em dia tenho que admitir que encontro com uma prevalência bem mais elevada este discurso que vem do campo da esquerda, que deixem-me lá ver se eu encontro aqui, exatamente o que foi dito. Ora, acho que por aqui consigo ir lá. Porque realmente, isto realmente, eu não sei, eu acho que pode haver muita discordância ideológica em todos os campos, e hoje em dia acho que era exatamente isto que este movimento que se autoproclama ser mais de esquerda defende, a liberdade de toda a gente, até com às vezes comportamentos, na minha opinião, um bocado mais perversas, mas aí está, já me põe logo no campo contrário, porque se eu não concordo a 100% com um movimento que defende a diversidade de pensamento, eu não percebo lá muito bem que raio de pano é que esta gente afinal é talhada psicologicamente. Parece-me que vivem assim mais um dia-a-dia do que realmente pegar no pouco que sabem e pegarem no contexto que a vida lhes dá e os ingredientes que têm para fazer o prato para o dia de amanhã. Vivem tão no hoje que nem sequer que parece que conseguem ver as repercussões ou pensarem ou separarem-se até um pouco além de si e olharem para eles próprios a ter o comportamento que estão a ter e dizerem, então, e isto é uma frase parafraseada, não é parafraseada, é literal, é mesmo assim: com nazis e fascistas não se discute, ponto final, mata-se, vírgula, é legítima defesa. Bom, é pá, não é por nada, porque é aquilo que eu vos digo, eu simplesmente... Eu ando aqui a olhar para isto, ainda esta semana que passou também alguém sugeriu que as mulheres como andavam aí vestidas na rua deviam ir para a fogueira como nos tempos antigos, que nem sequer são para ser usados como de orgulho, na minha opinião, mas eu não posso dizer uma coisa deste calibre que acabei de dizer, porque metem-me o rótulo, e é até engraçado que eu retuitei aí um artigo muito engraçado em relação aos rótulos e um vídeo do YouTube proposto ontem, eu depois deixo o link no site, em relação a esta armadilha que eu já falei em podcasts anteriores, da gente se andar a rotular desta maneira, que depois acaba por... Mas ao fim e ao cabo, há que haver alguma forma de começar ou de se identificar pelo menos com alguém que tenha ideias parecidas contigo para continuares a percorrer o teu caminho. Mas está-se a tornar tornou-se numa ferramenta que ao fim e ao cabo também te atrai de certa maneira exatamente o mesmo estirpe de gente que nem sequer deviam estar, se calhar até agora, digo eu, agregados a um rótulo, porque sinceramente só nos fazem ficar mal aqueles os poucos que estão a tentar fazer alguma coisa de bem. E se por acaso a maior parte das vezes do meu discurso, como cai sempre, e com muita pena minha, porque eu gostava que não caísse em lado nenhum, mas sinceramente parece que cai sempre naquele movimento mais à direita, mais nacionalista, mais aquele que vem agregado com os outros rótulos todos, que mesmo que ideologicamente tenhas muitas discordâncias em relação a simplesmente às vezes o campo onde está a defesa de alguns valores que me pareceram mais construtivos ao longo da história da humanidade andou para a frente. Eu não parece com a oposição a este tipo de alguma ideologia que nem sequer é diferente, simplesmente está a ser tão suprimida que parece que é novidade estar a falar dos valores que este planeta sempre viveu até aos dias de hoje. E depois dizer, e reparem, esqueçam os dois rótulos, podíamos dizer, com pessoas azuis e pessoas com bolinhas amarelas, não se discute, mata-se, é legítima defesa. Isto parece-me o discurso de o que na cabeça deste indivíduo que escreveu, por ter tanto ódio por fascistas, que basicamente ele tornou-se no pior que ele próprio anda a pensar que está a defender. Então, mas que raio de indivíduo é este? Este indivíduo, se calhar, agregou-se foi a um rótulo para expandir um pouco a sua insanidade psicopática que anda por aí. A ser rotulada num campo exclusivo que ou concordas a 100% ou não concordas a 100%. E isto assim também, não, isto é extremismo, isto é o que afinal, ao fim e ao cabo, andamos todos contra a pensar que todos o praticamos, enquanto a maioria, que é por acaso vem deste movimento de esquerda, anda a patrocinar a entrada dos piores deles todos sem darem por isso. É incrível. E depois com uma afirmação dessas. E o mais triste é que muita gente neste planeta, e mesmo no nosso país, mas dentro destes países ocidentais, acha que estar exatamente do lado da opinião que foi dita é o lado certo da história. Ou seja, mais uma vez, os verdadeiros ditadores, ponham eles os rótulos para o lado que queiram. Os maus, os. E isto. É incrível, é um patrocínio autêntico, às claras, legalizado, com toda a justificação moral, sem pensar 2 dias à frente, de basicamente os tais genocidas que a história, até muito mal contada, vos conta, que o último estereótipo veio daquele do lado da direita, mas a história está tão apetrechada de ditadores que bateram recordes numéricos em termos de dizimar o seu próprio. Bem, dizimar é 10%. Genocidar o seu próprio povo. São os vossos campeões. Foi o que o perpetuar desta ideologia deu no fim. Números recorde. E pronto, eu já disse isto. Parece que é uma crítica. O ser humano gosta sempre de bater o recorde. Se calhar este é o caminho que estamos embutidos, mas este tipo de afirmação também não me parece que seja assim grande ajuda à causa de, mais uma vez, quem defende a liberdade de todas as culturas e cores e etc., mas depois não defendem de maneira nenhuma nenhum tipo de liberdade de pensamento. Isso já começa a ser assim um bocado mais triste. E agora eu até vou-vos mostrar um clipe só para quebrar assim um bocado a rotina. Em relação a alguém que é claramente de esquerda. Isto é a minha interpretação do clipe que vocês vão ouvir, porque nós vamos ouvir duas pessoas e uma vai-se aproveitar da tese ridícula da primeira e abusar, na minha opinião, um bocado da semântica que se agarrou ali, como se fosse às vezes uma discussão em que já sabemos que não vamos a lado nenhum, mas pronto, agarrou-se às palavras. E talvez tenha-se escondido um bocado atrás desse argumento, apesar de ter apontado que o argumento da esquerda chega a um ponto que se torna hipócrita, ele também exagerou da fórmula para se esconder de alguma coisa que se calhar não estava confortável em responder, não se sabe. Mas é só um exemplo de como a discussão chega ao ridículo, que basicamente não é funcional e não há soluções para ninguém. This whole notion of, well, they could learn, you know, they have to learn English before they enter the United States. Are we just going to bring in people from Great Britain and Australia? Joe, it's actually, I have to honestly say, I am shocked at your statement that you think that only people from Great Britain and Australia would know English. It's actually, it reveals your cosmopolitan bias to a shocking degree that in your mind, no, this is an amazing moment. This is an amazing moment that you think only people from Great Britain or Australia would speak English is so insulting to millions of hardworking immigrants who do speak English from all over the world. Jim, have you honestly never met an immigrant from another country who speaks English outside of Great Britain and Australia? Is that your personal experience? Of course, there are people who come to But this that's not what country you from other said, parts of the and world. it shows your cosmopolitan bias. And I just want to This say, sounds like you're trying to engineer the I just want to racial say, and ethnic flow of people into this country through Jim, this that is one of policy. the most outrageous, insulting, ignorant, and foolish things you've ever said. And for you, that's still a really, the notion that you think that this is a racist bill is so That wrong sounds and racist. so insulting. Mas pronto, lá está. Ele para mim também esticou ali um bocado a corda a mais a ver se acabava isto por causa de um bill que só entra como imigrante quem sabe falar a língua inglesa. E até esta preocupação do politicamente correta, representada pelo gajo da esquerda, é que é isto que o people não consegue encaixar na cabeça. É que não dá para falar politicamente correto. As coisas têm que ser chamadas o nome que são. E até as pessoas que defendem o politicamente correto acabam por se usarem as próprias armas contra eles do outro lado da rede, digamos assim, já não acham piada nenhuma. E ao mesmo tempo eu continuo a achar que o gajo estava a defletir. Ele não estava ali tipo para querer. Mas também, pronto, a pergunta que foi feita deu-lhe logo tipo aquela muleta para se pôr a andar. E pronto, mas é assim. E no fim, e a conclusão? A conclusão é que o contribuinte, seja ele em que parte do mundo for, porque a gente anda a pagar um bocado desta conta com as coligações todas que temos e custa-nos bem mais caro a nós do que esta palhaçada, andamos todos indiretamente neste sistema financeiro mundial a pagar por esta ineficácia de tomar algum tipo de decisão ou resolução ou andar realmente com a política que eles querem andar para a frente. É simplesmente empatar, gastar, atestados de incompetência para todo lado. E isto também chegou a este ponto, à conta desta forma de ter que agradar a um eleitorado que está assim tão cego em relação ao que acreditam, que acabaram por tornar-nos extremistas, que depois defendem coisas. E depois eu acho piada. Pronto, até esta crise dos refugiados, basicamente, a gente continua só a ver imagens de barcos a desembarcar com maioritariamente homens. E até as operações stop da GNR ali no Mediterrâneo disseram a mesma coisa. E eu não sei até que ponto. É que chega uma altura que isto torna-se uma sociedade de pessoas que estão a ser tão complacentes com o respeito que se auto-intitulam ter em relação a, não vamos falar de que tudo o que eles defendem de um lado, basicamente passa pela aceitação, passa pela o socialismo político que existe em distribuição de riqueza depois para eles sustentarem uma vida sem qualquer tipo de obrigação de se integrarem ou aprenderem a língua. Pronto, é assim um conceito, eu não sei como é que eles conseguem imaginar que este tipo de mentalidade que é patrocinada com um check-in, porque tu quando abanas assim um molho de dinheiro à frente de qualquer ser humano em qualquer sítio do planeta, ele começa logo a abanar a cabeça e a dizer que sim. Por isso tu lhe dás isso, tipo, toma, não precisas de fazer nada, a gente vai tentar adaptar-se à tua cena, mesmo que não fales a língua, a gente compreende, e pá, diverte, tu és livre. E ele pensa assim, fixe, mas vocês não andam bem como eu quero e eu vim para aqui mesmo vingar-me da guerra que tive no nosso país. E ainda bem que me estão a pagar, porque vão pagar ainda mais. Isto pode acontecer. Há pessoas que é porque este tão à vontade acaba por não haver qualquer tipo de triagem para quem esteja autenticamente a fugir à guerra como um refugiado. E agora já podem começar a dizer, ui, ele quer discriminar. Claro que quer discriminar. Claro que quer discriminar. Então, mas qual é o problema? E depois vem-me com a conversa de tipo, equipararem freiras portuguesas às mulheres que são obrigadas desde que nascem a andar da jeep. Mulheres que nasceram num país livre, que escolhem e podem sair. Andar assim, mas por escolha, e viver aquele estilo de vida do que todas as outras. As mulheres do Médio Oriente, em certos países, a exceção são o mesmo número que nós temos em freiras. Pá. Isso não uma coisa é quando és obrigado, outra coisa é quando tu escolhes e tens sempre a porta aberta a sair, não é? Não, eu acho que isso não é comparativo. E se as nossas mulheres do campo também andam com aquelas roupas, é porque elas trabalham no campo e sabem o sol e o que a geada faz, elas sabem porque é que estão vestidas assim. Isso é aquela coisa que faz com que o discurso acabe por cair no ridículo. E eu não sei até que ponto é que depois a defesa deste tipo de política vai chegar a um ponto tão grande que as pessoas vão-se começar a tornar em simplesmente. Pronto, acabam sempre por aceitar, seja qual for a doutrina que o Estado tenha para lhes dar, e acabam sempre por até cair numa peta destas. Around your dinner table, we've had it certainly in the studio. Would you let your company microchip you? At first, it sounds like something you'd normally reserve for your dog, but it's new technology now being used in humans, and one company is getting national attention for implanting devices under the skin of employees, allowing them to leave their ID badges behind. NBC's Ron Mott has our story from River Falls, Wisconsin. Todd Westby might just have a hand in shaping the future. The CEO of vending machine maker Three Square Market literally opening doors with automation that's turning some workers into high-tech machines of sorts. This is a lot more than just some sort of novelty to you. It is. It's reality. With all of the interest we've seen in it, I can tell this is definitely the future. By injecting a rice-sized microchip into a willing employee's hand, all kinds of data can be programmed into them, from driver's licenses and medical ID cards to logging onto computers. You have to hold it up to something such as this. Even purchasing snacks in the company break room. More than 50 employees have volunteered. How much did that hurt? Didn't really hurt a lot. A third holding off for now. That kind of freaks me out a little bit. Some experts suggest caution. Among the concerns, ID theft, health, and whether the chips can be tracked by GPS. Most people don't really understand how this technology works, what data is collected, how it's stored, or who might be able to get access to it legally or illegally. Three Square says their employees cannot be tracked by satellite. Melissa Timmons was skeptical, but is now chipped. Yeah, right now it's only to buy a candy bar and get in our building, but there's a lot more that's going to be coming with it. Chips off the new block. I'll choose to pay with my hand here. Cool and technology, once again, hand in hand. As it deals with staff shuffles and shakeups, the White House tonight also facing a pair of urgent foreign policy challenges. Ah, fuck. Não consigo parar isto, peraí. Shut up. Pronto. Isto era o clipe dos chips e isto passou para a frente. Desculpem lá. É que eu tenho clipes em MP3 e clipes na net. É assim um bocado. Está tudo numa playlist e toca tudo de seguida. Eu sempre achei que, de certa maneira, por exemplo, se eu agora dissesse como assim um exercício, tipo, isto é aquela conversa dos chips, que eu não sei até que ponto é que depois, eu acho que até neste caso, isto divide um bocado as pessoas em caírem em alguns rótulos, porque eu diria assim muito maioritariamente. Já, né, estamos a falar em meter um chip dentro de uma pessoa, a gente já tem o smartphone, mas eles querem mesmo que ande com a gente. Isto é daquelas discussões mesmo com as várias implicações que agora podia passar aqui montes de tempo a falar. Dá uma sensação que são as pessoas mais inclinadas, digamos assim, para a direita, que se opõem em relação a meter um chip, e são sempre aquelas pessoas mais inclinadas com o venham todos, entrem todos, para meter o chip. Eu por acaso agora podia fazer assim uma analogia em relação a meter o chip dentro de uma pessoa, como aquele evento histórico na Segunda Guerra Mundial que tatuava um código de barras nas pessoas. Mas nem vou por aí, porque isso não é a parte que, basicamente, as pessoas que eu estou a falar acreditam, antes, pelo contrário, querem matar, porque ainda não notaram que se tornaram ainda em algo pior. E então, isto dos chips, pronto, é aqui, olha, fica aqui o meu comentário, isto fica aberto para uma discussão muito grande, mas eu sinceramente acho que isto do chip, que representa das coisas que vocês mais acho que têm em termos de desejar a morte ao próximo por ter uma opinião diferente, acaba por ser algo que vocês estão a patrocinar ainda de uma forma mais exponencial e com uma base de dados bem mais eficaz em relação a controlar as vossas vidas, mas... Isso é, pronto, é aquela tal coisa que eu costumo queixar. Peço que não estão a ver a coisa um bocadinho mais à frente do que este próprio dia para colecionar uns likes, porque a notícia foi dada de uma forma tão corporativista, tão de forma de rentabilizar o produto que vem aí, tão de forma à aceitação pública, como se isto fosse uma normalidade com música de background num futuro muito próximo, que ainda nem sequer perceberam que é exatamente esse mesmo mecanismo que está a vir um pouco a vossa ideologia também. E eu não estou a dizer que a ideologia do outro lado do campo esteja errada ou não, porque todos nós temos, tipo falhas em relação a qualquer coisa em que acreditamos. É muito raro encontrar alguém, talvez, com um certo equilíbrio, que saiba olhar para a verdade, vê-la como ela é e dizer de uma forma o mais justa possível, sem se achar um Deus na Terra, que devia estar aqui mais ou menos a linha. E após esta linha ser ultrapassada, então, temos que tomar uma atitude. Mas enquanto não for, também tem que haver regras para não se ultrapassar aquela linha. Porque eu não me parece que esta Europa esteja a ir a bom porto, não é por nada, e estarmos todos a achar que quanto mais gente que instabiliza o sistema, mais vai melhorar a situação, tanto económica e financeira, e de trabalho e social. Eu acho que estão assim um bocado despistados. Agora vou-vos mostrar um clipe de o que, por exemplo, pessoas mais como eu, digamos assim, pensam que vem numa grande maioria nestes barcos que estão a entrar por esta Europa toda, sem qualquer tipo de regulação, sem qualquer tipo de controle. Antes, pelo contrário, é mais vigilância e resgate para ajudar ao problema. Eu vou-vos mostrar, por exemplo, num clipe, o porquê que às vezes me preocupa um pouco. E não é que eu não tenha nada contra o próximo ser humano. O problema é que eu sei que neste mundo cruel há seres humanos que têm tudo contra mim. The US government's Afghanistan watchdog has urged the Pentagon to declassify a report detailing allegations of child sex abuse by Afghan forces. The report concerned allegations of sexual abuse of children by members of the Afghan security forces. Because DoD has classified much of the information on which the SIGAR report is based, the report is classified. SIGAR has requested that DoD declassify the report. The watchdog's report more generally concerns US funding in Afghanistan. And whether forces receiving assistance comply with human rights laws. It deals with how the US military and State Department are implementing the so-called Leahy Law. This prohibits the government from providing aid to another nation's security forces if there is credible information that human rights have been violated. Now, the watchdog also cites the State Department as saying that the Afghan government has failed to meet human rights standards and that Afghan officials are complicit in the sexual abuse of children by Afghan security forces. Well, the US government, meantime, is accused of turning a blind eye to one Afghan custom in particular known as Bachi Bazi. This involves the sexual abuse of prepubescent and adolescent boys and has been illegal in Afghanistan since the start of this year. Uau, é? Desde o princípio deste ano. Uf, mais vale tarde que nunca. E não é por nada, mas muita gente vem do Afeganistão, também de barco. Olha que até podiam ter vindo pelo continente, mas escolheram vir por aquela rota, que até pagam um preço exorbitante, por alguma razão. Epá, e alguém tem que levar em consideração que, poça, nem que seja dois em 100 que venham com esta mentalidade para os nossos países, com o nosso cheque, nem que seja dois em 100, é pá, acho que vale a pena o esforço de fazer algum tipo de discriminá-los em termos de onde é que vieram e o que é que faziam antes, e se tem algum cadastro no sítio, se é que aquilo tem algum registro. Será que a gente sacrifica tanta liberdade em troca de segurança por percentagens numéricas bem mais baixas? Será que é assim um discurso tão de me desejarem a morte, dizer que, pá, se é o caso, também será que não valia a pena fazer algum tipo de triagem antes de a entrada de braços abertos? Porque assim também está assim um bocado a dar o tiro no pé, e ainda vem a aumentar um problema que não só vem a supressão da liberdade das mulheres, como ainda por cima, tipo, o quê? E a pedofilia por aí fora ainda vem de uma forma mais prevalente e socialmente aceita por causa de uma religião que nós temos que aceitar, que não tem nada a ver com a nossa, e se calhar nem devíamos era ter nenhuma para começar a pensar como deve ser. Mas e agora? Para que lado é que eu caio? Eu tenho que pensar nisto. Eu não tenho nada contra uma mulher e uma criança que estejam a fugir a um regime tão bárbaro como aquele. Agora, só vejo é realmente, parece o mais o lado desta notícia a sair dos barcos. E isso é que me faz um bocado de impressão. E agora, isso faz de mim o quê? O que é que afinal eu sou? Ando preocupado com o futuro de mim e de todos, e nem toda a gente pensa assim como nós. E porquê que às vezes acabamos por mesmo pessoas que partilhem as nossas ideias, quando chega a um só ponto de fricção, um só ponto, tem que ser logo rotulado, tu vais para o campo X, e então já tenho aqui uma parafernália dentro deste movimento marxista cultural de nomes estereotipados para te chamar, que não só perpetuam às vezes erros históricos, como ainda por cima são palavras tipo que ficam tipo como cães pavlovianos, ficamos tipo programados com aquela palavra como se fosse um sininho a tocar para ires buscar a tua próxima refeição como um rato num labirinto. Eu não sei o que é que as pessoas realmente que defendem tanto, ao ponto de desejar a morte a alguém, o direito intelectual, social, libertário, de toda a perversão que acaba por ir um pouco longe demais, têm contra alguém que pensa um pouco diferente deles, porque basicamente estão de braços abertos a pessoas que pensam tão bem mais diferente do que eles, que ainda lhes desejam mais a morte do que eles próprios pensam que podem desejar atrás de um teclado. Essa é que é a parte que falha em compreender. Falha, mas é que é uma falha mesmo daquela, é mesmo, é um 8 e um 80. Em nome da liberdade, eu não tenho liberdade nenhuma. Parece que é a defesa. O mundo vai ficar melhor quando a gente não puder mandar. E quando a gente não puder mandar e formos uns paus mandados, é que vamos ser todos felizes. É isto que me põe assim um bocado atónito. E pronto, agora acho que já chega um bocado neste tópico. Também isto já deve estar um bocado comprido. Vou-vos só mostrar então aqui um clipe do Al Gore. Nem vou falar daquele evento da Coreia do Norte, que até os marxistas culturais estão sempre naquela. Porquê que o Trump não manda uma bomba nuclear? Porque se olharem para o mapa mundo, uma bomba nuclear na Coreia do Norte aniquilava-se Seul logo imediatamente e a Coreia do Sul. Mas como isto são conversas para gente que às vezes olha para um mapa mundo. Não, só estava a opinar sem pensar nas consequências do que pode acontecer. Vou-vos mostrar um clipe do Al Gore, que também é mais um exemplo de como tu podes usar uma destas novas religiões hoje em dia chamada a ciência, porque o homem vai sempre defender a ciência. Ele também não é um cientista, ele é um grande aporco capitalista, mas de qualquer maneira, vamos ouvir então o Al Gore. Tentar defender o óbvio dito por alguém que, digamos, trabalha no terreno, mas obviamente sempre a insultá-lo por ou achar que não tem a perícia científica para compreender a resposta dele, ou então sempre ostracizá-lo porque não vai perder o seu tempo, não acredita em ciência, quando a própria ciência não está a ser descrita em termos realmente científicos, está a ser só usada como uma religião ostracizadora. Da opinião de um homem que tem experiência no terreno. I'm a commercial crabber and I've been working in the Chesapeake Bay for 50 plus years. And I have a crab house business out on the water. And the water level is the same as it was when the place was built in 1970. I'm not a scientist, but I'm a keen observer. And if sea level rise is occurring, why am I not seeing signs of it? Our island is disappearing, but it's because of erosion and not sea level rise. And unless we get a seawall, we will lose our island. But back to the question, why am I not seeing signs of the sea level rise? What do you think the erosion is due to, Mayor? Wave action, storms. Has that increased any? Not really. I Well, mean, so you're losing the island even though the waves haven't increased. Yes, this erosion has been going on since Captain John Smith discovered the island and named it. Yeah, And well. it's gotten to our doorstep now and we focus on it more. Well, arguments about science aren't necessarily going to be of any comfort to you, and I'm sorry for what you're going through and your neighbors on Tangier Island. I read about you in the paper. There was an article in the Washington Post, I believe, after President Trump called you up, and won't necessarily do you any good for me to tell you that the scientists do say that the sea level is rising in the Chesapeake Bay and that you've lost about two-thirds of your island already. Over a longer period of time, and that the forecast for the future is another 2 feet of sea level. What would another if there was another 2 feet of sea level rise, what would that mean for Tangier Island? Tangier Island is our elevation is only about 4 foot above sea level. Yeah. And if I see sea level rise occurring, I'll shout it from the housetop. Okay. I mean, we don't have, you know, the land to give up, but I'm just not seeing it. Yeah. Okay, well, one of the challenges of this issue is taking what the scientists say and translating it into terms that are believable to people where they can see the consequences in their own lives. And I get that, and I try every day to figure out ways to do that. Back now. Pronto, e a gente tem que andar assim a regir-nos por estas regras, e alguém que por acaso tenha assim alguma crítica em contra ao clipe que a gente ouviu agora, pronto, devia ser executado sumariamente, talvez, não sei, espero que não, porque eu pessoalmente